No início da noite de sábado, por volta das 18 horas, o DENARC de Foz do Iguaçu recebeu uma denúncia anônima dando conta de que em uma residência na rua Aparício Vieira, no bairro Porto Belo, havia um homem comercializando drogas a usuários. Diante da denúncia, os policiais foram até o citado endereço e verificaram, através de uma investigação, a veracidade da informação. Durante a abordagem, Oli Castro de Camargo, 53 anos, foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha. Já no interior de sua residência, 23 quilos e 200 gramas da droga foram encontrados, como explica o delegado William Assunção. Doutor William, sábado de carnaval, mas quem pulou foi o traficante, né? Com certeza, hoje os investigadores, né, por volta de 1 a 2 horas da tarde, eles receberam uma denúncia aqui no DENARC, no 0800-643-0050, relatando que uma casa ali no Porto Belo poderia ter drogas. Então eles deslocaram até a residência ali no Porto Belo, e no interior da residência foi encontrado cerca de 23 quilos de maconha. E foi presa também a pessoa de Oli Castro de Camargo, né? E só ressaltando que já há dois anos atrás, né, cerca de dois anos, policiais do GDE já tinham prendido nessa mesma residência cerca de 2 toneladas de maconha, né, e algumas armas de fogo. Essa quadrilha pode estar se rearticulando novamente? É, com certeza. Isso aí o DENARC irá investigar, ainda não temos essas informações, até porque ainda não sabíamos, né, se existe alguma ligação dessa droga apreendida há dois anos atrás com essa. Porém, será instaurado um inquérito policial, né, para apurar realmente se existe alguma ligação entre essas duas apreensões. A comunidade fazendo sua parte, né? Com certeza. Mais uma vez, né, a população colaborando aí com o DENARC, né, e que continue, né, e não importa a data, não importa o horário, sempre o DENARC, chegando as denúncias, irá verificar a situação. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.